por isso nós precisamos do problema de Góis, da sua estrada, dos seus acessos, os acessos Santa Entrada da Serra, o problema do IC6, mas, por exemplo, o problema da linha da Beira Alta, é uma linha que precisa de ser modernizada, para ser uma linha de velocidade, alta velocidade. Também, neste momento, a própria reivindicação de um aeroporto na região centro fazia todo sentido. Faz sentido, estamos relativamente perto de Lisboa e relativamente perto do Porto, e por isso não devemos ter um novo aeroporto em Lisboa, mas quando ele pode ficar aqui na zona centro e tornar-se um aeroporto mais barato. Por isso, isto são algumas obras estruturantes. Eu acho que também, e a minha ideia, é que Coimbra deve ter um papel aglutinador e também a ideia que quanto melhor Coimbra estiver, quanto melhor os serviços públicos até de Coimbra, como os hospitais centrais, também que precisam de algumas remodelações, as nossas populações estão melhores, mas não podemos deixar as obras dos pequenos concelhos para tornarmos a região coesa e competitiva. E por isso vamos olhar para ela para um todo e deixar algumas barreiras para trás. Neste momento encontro-me motivado, sinto essa responsabilidade também pelos ombros, mas também deixo-me dizer que a Liliana conhece-me, sabe que eu gosto de ir a desafios, esta é uma nova forma, obriga-me a um trabalho diferente, um trabalho com bastante intensidade, mas cá estaremos para honrar também não só o nome do Zé Carlos Alexandrino, mas também para honrar as pessoas de Oliveira do Hospital.